lunatic, the queen's the guillotine. Hoy me levanté con hambre y con ganas de comer. Frijoles hijo. Déjalo ya. Te libras del pedo de la hostia, pero déjame en paz. ¿Sabes lo que te digo, gordo? Me voy al Burger King. Que te aguante tu padre. Anda ya. E foram três temas catitórios de música livre, tanto quanto sei de bandas que já não existem. A primeira, Madame Rosé Selavi, uma clara alusão ao pseudónimo de Marcel Duchamp. Nutra Nuggets, da Itália, não estou mais num jeco. E por último, Paco Sotoro, nosso irmão, ou seja, da Espanholândia, que nos contou uma estranha história de um filete de frango. Estes temas e todos os outros do resto do programa foram retirados do jamendo.com e do freemusicarchive.org, dois sites de música livre com pá, um motor de procura muito estúpido, mas encontra sempre qualquer coisa boa. E sem mais nada para dizer, seguimos para bingo com mais música livre. Primeiro com Miss Daisy Black, uma banda eletrónica francesa, assim muito parecida com Nine Inch Nails. Seguido Big Boat, stoner rock puro e duro dos Estados Unidos, e Los Octopus, uma banda excelente da Argentina. To a girl, dirigentes, militantes, companheiros do Chega. Falo-vos hoje por um motivo muito específico. Tomei a decisão pessoal de ser candidato presidencial nas próximas eleições. Ciganos. Até tenho amigos ciganos. Paralelos, alados, jamais serão pisados. Contra os meridianos. Contra as transversais. Contra as perpendiculares. Os perpendiculares. Contra. Calados. Jamais serão pisados. Rádio Paralelo. A partir de Montras desde 2016. Olá. Para quem não nos estava a ouvir, este é o Coturno de Satanás, o programa mais estúpido da Rádio Paralelo. Este programa é gravado com software livre, emitido num site que corre com software livre, recomendo hardware, mais ou menos que recorre a trabalho infantil nas províncias mais obscuras da China, ou trabalho infantil, ou trabalho de dissidentes, ou enfim. Ainda não nos conseguimos livrar do hardware, mas o software é livre. Foi gravado num estúdio que parece uma casa de banho, talvez por ser uma casa de banho, que é o local mais insonorizado do sítio onde estou a gravar. Sempre que brilha o sol. E a seguir temos Catherine, sim, um pop rock de espanholeco. Não é mau. Falling to the Flux. Meio gótico, meio metal, meio emo, meio esquizo. Matematicamente é uma estupidez, mas é 100% britânico. E Nocturno, outra vez de Espanha, portanto uma rocada da terra da mãe do Afonso, não é? É isso. Naquela praia. Fans, we're tired. and again. You think we all stick to your kind. Don't hedge your bets, cause we've already lost our minds. COVID-19 es el virus, el capitalismo es la pandemia. É assim, eu pago, eu até pagava direitos de autor, tá na figura, até pagava os direitos de autor, agora é assim, se queres que eu pague os direitos de autor, então também tem que me pagar a mim quando puserem a ouvir merdas que eu não pude para ouvir. Eu quando vou no centro comercial e começo a dar aquela música de elevador, eles pagam a mim para ouvir aquela merda. Ou quando eu estou num centro qualquer e começo a tocar o toy lá, o toy da noite, lá, bom, bom, alguém paga a mim para estar a ouvir aquela merda? Não, pois não? Então porque é que eu tenho que estar a pagar para estar a ouvir também? Não é? A mim não, se eles me pagam a mim, eu também não vou pagar. Rádio Paralelo, desde 2016 a cagar nos direitos do autor. E chegamos mais coisa, menos coisa, a meio do programa. E ainda falta outra metade. E tenho que encher um bocado os chouriços até chegar às próximas músicas. Opá, pensei assim, olha, boa ideia era falar de notícias. Mas pensei, que notícias, só há desgraças, meu. Podia falar daquele gajo que foi baleado na Grécia por não querer trabalhar com medo de apanhar o Covid. E que o patrão foi processado. Não foi condenado, nem foi preso, nem foi... Não, foi processado. Pá, o gajo era do Bangladesh, o patrão era grego. Ah, e a coisa... um gajo precisa de morangos no supermercado. Depois lembro-me da história do tipo, pá, que se infiltrou na extrema-direita e que agora está a receber tratamento psicológico e dizer o que eu fiz, o que eu vi, pá, não lembro de diabo. Ah, pá, já, ok, podia. Ou então a história do polícia, que não era polícia, era jornalista, que se infiltrou na polícia em França. E dizia, pá, ao fim de 10 minutos já estava a espancar um imigrante na parte de trás de uma carrinha, com o apoio de toda a gente lá da esquadra. Podia. Mas não era a mesma coisa. E não vale a pena pensar no assunto, porque isso é muito sério, é muito chato. Minha Deus do céu, levanta muito problema. Por isso vamos continuar com música, música livre. Desculpem-me estar-me a rir há bocado, mas na verdade estou-me a rir porque a polícia nunca esteve do lado certo da história, pá, não há maneira. Eles são uns bonzinhos que safam toda a gente, não sei o quê, sobre um problema, lá chama a polícia, a gente resolve, mas na verdade estão sempre, sempre, sempre, sempre e eternamente do lado errado da história. A culpa é minha? Não. A culpa é deles? Opa, yeah. Porque assim, já tiveste história suficiente para saber do lado que vais lá ficar, em que vais ficar, não é? Então, também, pá, não são os coitadinhos, pá. Voltamos à música. Epá, isto aqui foi um engano. Calma, voltemos atrás, recomecemos. Antes de voltarmos ao musical, uma chegazinha para o site opendemocracy.net, onde eu tirei estes cabeçalhos, e onde podem ter notícias do mundo inteiro, focado essencialmente na Europa, mas do resto do mundo também, algumas notícias em português, que além de as ler, podem publicar vocês próprios. Tem lá um formulário para publicar notícias, portanto, se alguém estiver interessado em partilhar alguma coisa, alguma ideia, for a consulting, é isso, o site opendemocracy.net. E pronto, e voltamos ao musical. Ainda temos algumas bandas para ouvir, já não sei exatamente que bandas são, mas são sempre música livre. Ora, só um momento que vou consultar aqui os papéis. Ah, ok, já sei o que é. The Árbitres, boa banda, Sacada do Jamendo, e Fresh Body Shop, pá, outra banda excelente, já passou várias vezes por este programa e que vale sempre a pena ouvir. Bom, encontramos-nos daqui a bocado. You know I suffer. Let's make love. We're like brothers, we're like twins on the blacklist. Come in my arms, my dear love. E vá de férias e corre o risco de, quando volta, tem a sua casa ocupada pelos ocupas. Qual é o problema? Estamos quase a chegar ao fim deste programa, que foi todo gravado ao contrário. Primeiro pôs-se uma música, depois disse uma estupidez, depois viu-se o que é que colava a seguir, e por aí fora, e por aí fora, e por aí fora, mas a música é livre. É isso, não sei. Este é o Arthur, vemo-nos para a semana. E bom descanso. Não se esqueçam que sexta-feira, das 9 às 11, sem dó nem piedade. Sexta-feira, 9 do 11, das 9 às 11, sem dó nem piedade. O primeiro mega direto para a Rádio Paralelo, feita com uma... todos os jagunços, toda a equipa deste programa que faz esta coisa acontecer. E que pronto, é isso, das 9 às 11. Até lá. E embora este programa não tenha publicidade, se tivesse, eu diria para procurarem o opendemocracy.net, jamendo.com e o freemusicarchive.org. E pronto, uma bela semana e que o Covid esteja connosco. Não, ao contrário, o Covid não esteja connosco. Um abraço. Just don't come knock, knock, knock.